Falado sobre o Evangelho de João e mais especialmente sobre os sinais realizados pelo Senhor Jesus. E eu quero lembrar ou relembrar você a respeito do que significa os sinais, diferenciando assim do milagre. Aliás, milagre e o sinal são a mesma coisa, mas a intenção do Evangelho de João em tratar milagres por sinais é para que através de cada milagre feito por Jesus as pessoas percebessem o grande sinal de Deus, isto é, Jesus era de fato o Cristo. E a gente ao longo desses meses observou alguns trechos das Escrituras, que alguns sinais que o nosso Senhor realizou, e nós percebemos que em cada um deles foi determinado que Jesus era de fato o sinal de Deus ou a provisão de Deus para algumas necessidades humanas. Primeira das reflexões que a gente tratou aqui foi Jesus, a alegria de Deus para as suas decepções, quando a gente falou sobre a água que Jesus transformou em vinho. Depois nós falamos aqui sobre Jesus, a solução de Deus para as suas dúvidas, quando Jesus cura o filho de um nobre. Depois falamos aqui também sobre Jesus, a força de Deus para as suas limitações, quando nós falamos sobre aquele paralítico que há 38 anos não podia andar e ficava ali à beira do tanque. Falamos também de Jesus, que é a satisfação de Deus para o nosso desejo. Jesus, quando Ele multiplica os pães e os peixes. Jesus, a paz de Deus para o nosso desespero, quando Jesus acalma a tempestade no momento em que os discípulos todos estavam agitados. Jesus, a luz de Deus para a sua escuridão, quando Jesus faz com que o cego volte a ver. E a gente falou aqui na igreja sobre essa situação, que muitas vezes nós estamos cegos espiritualmente e não nos damos conta, porque não percebemos a glória de Deus, não percebemos as ações ou a ação de Deus na nossa vida. E hoje eu quero falar sobre Jesus, a vida de Deus para a morte, a solução de Deus para a morte. Mas quando eu proponho esse tema, primeiramente eu quero relembrar algo que eu já disse a você várias outras vezes. Toda vez que a gente fala em morte, eu quero que fique claro que morte quer dizer separação e não extinção. Porque toda vez que se fala em morte, a gente já pensa logo em extinção do corpo e restringe a palavra somente à morte física e à extinção. E eu quero lembrar que não é apenas isso, e a gente vai perceber ao longo do texto. Também quero lembrar que falar de morte não é algo muito bom. Pelo menos quando se fala em morte, esse assunto aí eu não quero tratar, porque isso aí me incomoda, então, pastor, pula essa parte aí. Mas eu falo nisso quando for falar no velório. Mas eu tenho que falar isso com os irmãos, porque muitas vezes estamos vivendo uma experiência de morte e nem sequer estamos dando conta. Quero lembrar também que o texto, embora enfatize aqui Jesus ressuscitando a Lázaro, não trata apenas e tão somente da ressurreição, da morte física. Mas ao longo dos textos que propus aqui para os irmãos, nós vamos perceber quatro formas diferentes de determinarmos e que Deus determina que isso seria morte. E nós apenas e tão somente pensamos em morte quando alguém deixa de respirar e então não faz parte mais desse mundo. Então eu olho para esse texto e fico fascinado com esse grande sinal, porque ele revela que Jesus tem autoridade sobre a morte. Para muitas pessoas a morte é o fim, mas para Jesus não existe fim, porque ele é Senhor até mesmo sobre a morte. E a Bíblia diz que ele venceu o último inimigo, que seria a morte. Nada pode ser comparado ou nada pode ser confrontado com o nosso Senhor. Então eu olho para esse texto e fico entusiasmado com aquilo que leio aqui e com as lições que eu posso extrair para a minha vida e para a sua vida. Quando eu olho para esse texto, eu penso, o Senhor não está querendo apenas e tão somente nos fazer refletir sobre a morte física, mas várias outras situações que determinam a separação do homem de Deus e que é, por implicação, morte. Olhe para o texto e a primeira coisa que eu vejo aqui é a morte do intelecto. Muitas vezes, nós observamos alguém fazendo alguma coisa de errado, e aí, ou fazendo algo que não tem sentido, aí alguém diz: fulano cometeu um suicídio intelectual. Você já ouviu essa expressão, suicídio intelectual? Mas isso acontece frequentemente, principalmente no nosso tempo. E eu observei que aqui no texto também não é diferente. Quando nós lemos o capítulo 1 até o versículo 16, nós podemos perceber exatamente isso. Jesus estava ali com os seus discípulos e chegou a notícia então que Lázaro estava doente. Jesus, o texto diz, amava a Maria, amava a Marta e amava o seu irmão Lázaro. E quando eu penso em Jesus amando Maria, Lázaro e a Marta, eu fico pensando, em que sentido é que Jesus o amava? Primeiramente, eu percebo que, independente deles, Jesus já os amava. Mas parece que o texto nos faz perceber que o amor era mútuo, que Lázaro tinha uma grande estima por Jesus, via Jesus de uma maneira diferente, Marta e Maria de igual forma. E o que determina que Jesus amava Lázaro, e o texto quer dizer exatamente isso, é que Lázaro era um homem temente ao Senhor, cria em Jesus e seguia os ensinamentos que Jesus proferia. Assim fazia também a sua irmã Marta e a outra a sua irmã Maria. Por isso o texto diz que Jesus amava a Lázaro, a sua irmã Marta e a sua irmã Maria. Jesus recebeu a notificação de que Lázaro se estava enfermo. E Jesus, ao invés de ir imediatamente, ele permaneceu ali durante 2 dias ainda. Ficou discutindo ou conversando ali com os seus discípulos durante um bom período. E de repente ele diz: vamos lá, porque o nosso irmão Lázaro está dormindo. E os discípulos do Senhor Jesus diz: bom, Senhor, se ele está dormindo, está tudo certo. Se ele está dormindo, ele vai ficar bom. Aí Jesus chega então e diz: Lázaro morreu. Eu fico pensando no impacto dessa notícia aos discípulos de Jesus: Lázaro morreu. Mas Jesus diz no versículo 14: então lhe disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. E o texto diz, no versículo 16: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Eu fico impressionado com a palavra de Tomé aqui: vamos até lá para morrer com ele. E a palavra de Lázaro determina a morte intelectual, porque ele não usou nem mesmo a inteligência para perceber tudo quanto o Senhor havia dito antes. Lázaro, que eu quero dizer, é Tomé. Nem percebeu, Tomé não lembrou daquilo que o Senhor havia dito antes. Porque embora eu tenha tratado apenas e tão somente de 7 sinais que Tomé testemunhou, e muitos outros ele testemunhou de Jesus, mas ao invés dele parar e pensar: bom, eu vi Jesus transformando a água em vinho, eu vi o Senhor Jesus fazendo aquele paralítico, há 38 anos não andava, de repente levanta, pega a sua maca e anda. E aquele homem andou. Eu vi Jesus multiplicar os pães. O menino tinha 5 pães, 2 peixes. Jesus pega, multiplica aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes e abastece e sacia a fome de 5 mil pessoas. Que sinal maravilhoso! Tomé não se deu conta, não se lembrou dessas outras coisas ou dos sinais que o Senhor havia realizado. E no momento que Jesus diz: vamos lá acordar a Lázaro, ele: vamos lá para morrer com ele. Percebemos aí que se ele tivesse usado a inteligência que Deus lhe havia concedido, pelo menos pela inteligência ele teria dito: bom, se Jesus está falando, alguma coisa boa vai ocorrer. Mas nem isso ele utilizou. E eu quero lembrar também aos irmãos que a inteligência foi concedida única e exclusivamente aos homens. De toda a criação que Deus fez, ele disse apenas e tão somente ao homem: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E um dos aspectos que tornam o homem semelhante a Jesus é a inteligência. Nenhum outro ser debaixo do sol é capaz de raciocinar e agir pensadamente como o homem. Agem por instinto, como animais, os animais agem. mas o homem, é apenas o homem pode raciocinar e pensar e lembrar e agir em função de tudo aquilo que viu e que ouviu e que aprendeu. Mas Tomé, quando Jesus diz, vamos até lá ressuscitar a Lázaro, ele simplesmente diz, vamos lá para morrer com ele. Jesus vai botar a gente numa gelada e a gente vai, ó, não vai dar certo essa história. Não usou nem mesmo a inteligência que Deus havia lhe concedido para perceber se Jesus multiplicou os pães, se Jesus tornou a água em vinho, se Jesus fez aquele paralítico, 38 anos, você sabe o que é isso? Sem andar, a andar, eu quero ver essa, porque não vai ser difícil para ele não. Eu já vi Jesus fazendo tantas coisas e eu entendo, ele vai fazer um sinal maravilhoso, vou lá ter com o mestre. Mas ao invés disso, ele para e pensa assim, vamos lá, vamos também para morrermos com ele. Ele já pensou logo que ia morrer com Jesus. Isso me faz parar e pensar com você. Deus deu a você e a mim inteligência para percebermos aquilo que ele faz ao nosso redor e ao nosso derredor. Eu olho para o texto de Romanos, no capítulo 1, e o texto diz claramente que Deus se revelou os seus atributos e nós somos indesculpáveis, e o homem percebe isso através do seu intelecto, da sua inteligência. Romanos 1, versículo 20 diz, versículo 20 diz assim, 18 diz assim, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. O texto de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 20, que acabei de ler aqui, ressalta a capacidade do homem de, se não entender com a sua alma, pelo menos com a sua inteligência, perceber que Deus existe e que Ele é poderoso, os seus atributos, conforme o texto descreve. Portanto, a entregar a vida a Jesus também é uma questão de inteligência, porque nós percebemos que os céus foram criados por Deus, o sol foi criado por Deus, o mar criado por Deus, os peixes no mar, as aves dos céus, tudo isso foi criado por Deus. Nós fomos criados por Deus, a maioria de nós somos pais e a gente passou pela experiência da paternidade ou maternidade e percebemos, uma criança é um milagre e só há um que pode fazer tal milagre, o Senhor. É uma questão, portanto, de inteligência. Percebemos a obra de Deus, percebemos aquilo que Deus tem feito em nós, através de nós, ou, enfim, na criação dele mesmo. Mas muitas vezes nós não fazemos uso da inteligência que Deus nos concedeu e cometemos, assim como Tomé, o suicídio intelectual que o texto chama aqui, que eu quero chamar de morte do intelecto. Quando nós não fazemos uso da inteligência que Deus nos deu para aceitá-lo como o Senhor da minha vida. Portanto, uma das formas de eu entender Jesus como o Senhor, ou entender Jesus como o Filho de Deus, é também através da inteligência. E muitos de nós, que temos uma capacidade extraordinária, não conseguimos usar a nossa inteligência para percebermos este sinal. Portanto, uma das questões que eu vejo aqui descrita no texto, conforme o texto narra, nesse episódio que fala da morte de Lázaro, fala da morte intelectual de Tomé. Aí esse homem disse, vamos lá para morrer com ele. Não lembrou daquilo que Deus havia feito. Não usou a inteligência para perceber aquilo que Deus havia feito. Eu imagino que muitos de vocês têm passado por experiências, ou já passaram por experiências, que dão conta que Jesus é, de fato, o Cristo. Nós precisamos usar a nossa inteligência para percebermos e para tomarmos uma atitude digna de quem realmente passou por essa experiência. A segunda coisa que eu quero mostrar para você aqui no texto é fala a respeito da morte existencial. Nos versículos 1 a 27, depois do 39 ao 40, nós vamos perceber algo que eu quero determinar por morte existencial. Mas eu gostaria de definir a morte chamada existencial conforme o princípio bíblico, isto é, quando as emoções sufocam a fé ou e a razão. Quando as emoções sufocam a fé e a razão. Nós vamos ler aqui o versículo 21 a 27. Jesus tem uma conversa aqui com Marta. E Marta verdadeiramente cria no Senhor Jesus. Mas na hora que Jesus diz que vai ressuscitar o seu irmão, eu sei que o Senhor vai ressuscitá-lo no último dia. Percebam comigo a partir do versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Ela sabia que o irmão estava morto. Disse a Jesus quando Jesus chegou: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E no versículo seguinte, Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. E veja o que Marta diz, versículo 24. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. E tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Não há dúvida alguma de que Marta cria que Jesus é o Cristo, criado aqui nesse momento, conforme você acabou de presenciar. Mas, no momento que o nosso Senhor se ressuscitar Lázaro, a partir do versículo, diz assim: Jesus outra vez, comovido, foi até o sepulcro e era uma gruta com uma... E o texto diz assim: diz a pedra, disse. Então, Marta diz o seguinte: morto. Senhor, ele já cheira mal. Jesus ajuda o seu irmão, mas ela estava tão envolvida com a questão da morte do seu irmão lá, conseguiu compreender aquilo que o Senhor estava dizendo: ressuscitar o seu irmão. Eu sei que o Senhor vai ressuscitar no último dia, e a vida daquele jamais vai ver. Você crê nisso? Isso é de Deus. Lázaro, vem mais 4 dias. A questão é fez com que ela não aceite aquilo que o Senhor Jesus estava dizendo. O movimento ou as suas emoções pescaram a sua fé. Até mesmo a razão viu a pôr. E aí Jesus disse: se você cresce, você veria a glória de Deus. Versículo 40. Disse-lhe Jesus: veria a glória de Deus. Temos aqui é que muito é que quando nós estamos somos envolvidos pela emoção, o Senhor consegue entender o que ele está dizendo. Isso vai no coração a falta de paz para o nosso coração, alegria e paz e da falta de alegria. Imagine, Marta estava muito triste porque o seu irmão estava morto. Deveria estar alegre, seu irmão. Se nós hoje, conhecedores da história, diríamos assim: vamos lá que Jesus vai ressuscitar Lázaro, isso eu quero ver como o mestre vai fazer, cheio de alegria. E eu entendo também que Marta, ao invés de ficar lá questionando Jesus, devia: vou lá, Maria, vamos lá. Porque Jesus falou que vai ressuscitar Lázaro, vamos lá para ver o mestre ressuscitar o nosso irmão. Mas a única coisa que ela consegue perceber, envolvida pelas emoções, é: Senhor, ele já está morto há 4 dias, já deve estar cheirando mal, não vai dar certo esse negócio, Senhor. Vamos deixar isso aí de lado, não faça negócio desse. Jesus disse: eu vou lá ressuscitar o seu irmão. Às vezes, a nossa fé, a nossa inteligência, que faz a gente perceber também as coisas que Deus faz, são sufocadas pelas nossas emoções. Quando a gente vive um momento de grande emoção, quando a gente passa por um momento de grande dificuldade, aí a gente fica tão envolvido emocionalmente que o Senhor fala conosco e a gente não ouve. O nosso problema é pequeno, nós o tornamos maior do que ele verdadeiramente é. Quando, na verdade, se nós nos achegássemos a Deus e se não nós deixássemos as nossas emoções confiadas nas mãos de Deus, nós faríamos como Davi. Davi não foi, ficou envolvido pelo medo quando viu aquele gigante Golias. Quando ele viu Golias, a fé dele era tanta e ele deixou a emoção de lado, ou seja, o medo, e falou: você vem com espada, com esse negócio todo, eu vou em nome do Senhor e vou te derrubar e você vai ver como é que vai ficar. E foi lá e derrubou aquele gigante. Agora vem uns anões, sei lá a palavra, fugiu. E são aqueles probleminhas em relação a Deus, é pequeno. E a gente olha para o problema e ele se torna imediatamente maior que Deus. A gente fica morrendo de medo e é dominado pela emoção do medo. E aí então a gente é capaz de fazer como Marta e Maria. Ao invés de desfrutarmos da alegria de termos Deus conosco, desfrutamos sim do medo de quem não crê que Deus está com ele. E aí então eu quero chamar isso de morte existencial, porque eu deixo que as minhas emoções interfiram na minha fé ou na minha inteligência, na capacitação que Deus me deu. E eu posso imaginar que muitos dos que estão aqui nesta noite estão sofrendo com falta de paz, estão sofrendo com falta de alegria, porque passam pelos problemas, mas esquecem-se de que tem um Senhor que pode todas as coisas. Pode ser uma doença física, pode ser um problema familiar, pode ser o desemprego, ou seja lá qual for o seu problema, não é maior que Deus. Se você ficar olhando muito para o problema, ele vai ficar cada vez maior. Mas se você olhar para Deus, as suas emoções estarão estabilizadas, você partirá para cima dos seus problemas e os definirão. Mas quando nos deixamos dominar pelas emoções, a tristeza, a falta de paz, a falta de alegria enche o nosso coração, e eu quero chamar isso de morte existencial, porque de fato é que corta, separa nós cada um de nós do poder de Deus ou daquilo que Deus gostaria de realizar em nós e também através de nós. Há uma separação aí. Portanto, eu quero chamar a sua atenção para esse aspecto. Marta cria, mas num dado momento deixou que a emoção tomasse conta do seu coração. Eu conheço uma pessoa que, quando alguém da família ficou doente, que cria no Senhor Jesus, era membro de uma igreja batista, era baptista. No momento em que alguém ficou doente, aí começou a apelar para tudo quanto é santo. Foi para a igreja não sei do que, onde dizia que tinha solução para o problema, foi lá, porque ficou desesperado, e o desespero não escolhe endereço, onde quer que dizem que tem a solução, a pessoa vai lá, dominado pelas emoções, e aí não vai resolver nada, como de fato não resolveu. Deus está aqui e ele se relaciona com você e comigo. Você não precisa ir na igreja X, nem no lugar tal. Você só precisa se colocar diante de joelhos, diante do Senhor, e juntamente com a sua igreja, clamar ao Senhor, e o Senhor o abençoará. Porque ele é o mesmo hoje e o que foi ontem e será eternamente. É o nosso Deus. Não deixe que as suas emoções interfiram no seu relacionamento com Deus. Quando os problemas vierem, olhe para Jesus, não para os problemas. Marta olhou para o problema. Meu irmão está há 4 dias morto. Olhe para Jesus. Se ela tivesse olhado para Jesus, as coisas seriam diferentes. Nós também percebemos aqui, no versículos 39 a 44, a morte física. Essa todos nós passaremos. Essa todos nós experimentaremos, e devemos estar preparados para a morte. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. Algo pode acontecer de uma hora para outra e a nossa vida chega ao final. Essa é uma experiência que todos nós viveremos. Mas eu fico impressionado é que o Deus a quem eu sirvo, que o Senhor Jesus, não tem esse negócio de morte com ele. Ele supera todas essas coisas. Eu não quero dizer aqui que você não vai morrer fisicamente, porque nós vamos ter que ter um encontro com ele. Mas para nós isso não é o fim. Aliás, é o começo de uma nova vida com o Senhor. Mas o Deus a quem eu sirvo e que você serve também tem autoridade sobre a morte. A morte não é o fim para ele. Nós percebemos aqui no texto, a partir do versículo 39, Marta havia dito: olha, Senhor, o meu irmão já está 4 dias aí morto, não vai dar certo esse negócio não. E Jesus: tire a pedra. E eles tiraram a pedra. No versículo 41, então, o texto diz: então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa do povo que está aqui, para que crê que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E eu fico imaginando esse momento. As pessoas todas em volta de Jesus removeram a pedra, e eu fico imaginando: tirem a pedra. E Jesus mandou tirar a pedra, rapaz, esse negócio não vai dar certo. Mas Jesus mandou tirar uma pedra. E de repente Jesus: Lázaro, vem para fora. E eu fico imaginando a expressão de surpresa e também de alegria que envolveu a todos quantos estavam observando o nosso Senhor fazer esse grande sinal. Lázaro, que antes estava morto, há 4 dias estava morto, agora ressurge dentre os mortos. E o texto diz aqui exatamente assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto em pano. Disse-lhe Jesus: tirem a faixa dele e deixem-no ir. Eu fico imaginando Lázaro saindo daquele túmulo todo enrolado, parecendo, eu imagino, mais ou menos como uma múmia, e todos vendo aquilo. Não sei qual era a expressão dele. Às vezes eu penso que alguns estavam afim de dar no pé, porque é a primeira vez que viram um morto sair do túmulo, e outros deveriam estar eufóricos de alegria, dizendo: esse Jesus é o Cristo. Esse Jesus é o Filho de Deus. Ele fez com que Lázaro saísse dentre os mortos. Ele é poderoso. A esse eu quero servir. Esse será o meu Senhor. Eu vi um grande sinal realizado por ele. E verdadeiramente viram Lázaro saindo dentre os mortos. Que experiência marcante. Que experiência marcante. E esse é o meu Senhor. É nesse Jesus que eu creio. E de todos os líderes espirituais que alguém pode mencionar, ele é o único que ressurgiu dentre os mortos e também é o único que tem autoridade sobre a morte. Ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou dentre os mortos. Portanto, Jesus tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Se assim é, não há problema que você tenha que ele não pode solucionar. E essa é a nossa fé. É nisso que nós confiamos. Pode ser que ele tenha um propósito nisso, porque todos nós vamos morrer de algum problema. Mas a minha certeza é que o meu Senhor, ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Ressurgiu dentre os mortos. Que grande sinal. Eu não sei qual é o problema que você pode estar vivendo nesse momento, mas eu sei que não é maior do que o nosso Senhor Jesus. Se ele disser: vem para fora, você virá. Se você estiver passando por uma grande dificuldade e as pessoas e os médicos disserem não, aí é o que Deus gostaria de ouvir, para de repente dizer sim. Porque ele pode dizer sim, e só ele. Portanto, para Jesus não tem causa perdida, porque num certo sentido, para todos, essa seria uma causa perdida, mas não para o nosso Senhor. Ele ressuscita Lázaro dentre os mortos. Portanto, não há problema que seja maior do que o nosso Senhor. Ele pode todas as coisas. E o quarto sinal, o quarto aspecto que eu quero tratar por morte aqui, é a morte espiritual. No capítulo 45 e diante, nós vemos aqui: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. Muitos daqueles que antes disseram assim: olha, Jesus que curou a tanta gente, que fez tantos sinais, não poderia ter vindo aqui ressuscitado Lázaro? Ou curado Lázaro antes que morresse? Como quem diz: Lázaro morreu, não tem mais jeito. E Jesus agora ressuscita Lázaro, e todos esses que agora, que antes viram Lázaro doente, que viram que Lázaro morreu, e todos que perceberam que a situação não tinha mais jeito, e viram Jesus dizer: Lázaro, vem para fora. O texto diz: muitos dos judeus que tinham vindo de visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Aqui nós temos, eu queria descrever aqui, a morte espiritual, porque embora alguns deles tenham crido, a maior parte deles não. Foram contar os judeus e eles simplesmente ignoraram tudo aquilo, não acreditaram e quiseram matar Jesus, até porque o tema desse trecho, que trata dos versículos 45 e diante, é uma conspiração para matar Jesus. Esses não creram, apenas alguns que haviam visto creram, aqueles que ouviram não creram. O que eles estão cometendo aqui é a morte espiritual. E a morte espiritual acontece quando a vontade humana sufoca a verdade. Quando a nossa vontade sufoca a verdade de Deus. Porque o que eles estavam tratando aqui era de alguém que estava morto, e Jesus vai e ressuscita. Alguns deles viram, ouviram, foram contar para os judeus, eles se trataram lá de se reunir para poder matar Jesus. Não pode isso acontecer. Eles não queriam crer que Jesus de fato era o Cristo. Eles queriam ou quiseram matar Jesus. Eles estavam demonstrando com isso a morte espiritual que eles alcançaram, porque eles decidiram não crer em Jesus. Isto é, a vontade deles, a vontade humana, sufocou a verdade de Deus. A verdade qual era? Jesus era o Cristo. E Jesus tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. E demonstra isso ressuscitando a Lázaro. E eles simplesmente não quiseram crer naquilo que aqueles judeus ou aqueles que estavam com Marta e Maria viram. E ao contrário, quiseram prender a Jesus. Não aceitaram Jesus como sendo o Cristo, o Filho de Deus. E todo aquele que permite que a sua vontade sufoque a verdade, passará por a morte espiritual. A morte física todos passaremos. A morte espiritual será apenas e tão somente serão aqueles que não aceitaram Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Preferiram mais a sua vontade do que a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. E qual é a verdade? Jesus é o Cristo. É o Filho de Deus que se fez homem e viveu entre nós. E todo esse tempo que a gente estudou aqui no Evangelho de João, que ele quis determinar que verdadeiramente era o Cristo. E esse sinal, ele ora aqui e pede para que as pessoas percebessem que ele era de fato o Filho de Deus. Versículo 42 diz assim: eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Para que creiam que eu sou o Filho de Deus. Para que creiam que eu sou o Cristo que haveria de vir, como Marta havia afirmado anteriormente. A morte espiritual, portanto, é quando a gente permite que a nossa vontade sufoque a verdade de Deus. E a verdade é que Jesus é, de fato, o Filho de Deus, é o Cristo. Então, eu quero aceitar a Jesus como o Senhor da minha vida, como fizeram alguns deles aqui, como diz o versículo 45. Portanto, se você entende que Jesus é o Cristo, o próximo passo que você deve tomar para alcançar a vida eterna é aceitá-lo como o Senhor da sua vida. Se Jesus é de fato o Cristo, então você tem que tomar aquela grande decisão: eu quero entregar a minha vida a Jesus, porque eu não quero passar pela segunda morte. A segunda morte é a separação eterna do homem de Deus. A alma não vai morrer. A alma é imortal. Essa parte sua aqui é capaz de entender tudo que eu disse aqui, é a sua alma. E essa vai lá para a eternidade. Agora, que eternidade? Com Deus ou longe dele? Com Deus é vida eterna. Longe dele é a morte eterna. A maior parte desses homens aqui que o texto trata a partir do versículo 46 não tiveram um encontro com o Senhor e certamente estão na morte eterna, isto é, separados de Deus. Enquanto que esses outros, no versículo 45 descreve, creram nele, estão na presença de Deus. Portanto, se Jesus é o Cristo, então eu tenho que assumir um compromisso com Ele. Eu quero que Ele seja o meu Senhor. Eu quero que Ele oriente ou guie a minha vida. E assim eu não passarei pela segunda morte, que é a separação de Deus. Então, diante desse texto que acabamos de estudar aqui, nós percebemos que há muito mais do que morte física envolvida aqui. A morte intelectual, nós somos dotados de inteligência para perceber as coisas de Deus. Então, ser um servo do Senhor Jesus é também uma questão de inteligência, é uma questão também de existencial. Você pode estar experimentando a morte existencial quando você permite que as suas emoções atrapalhem na sua relação com o Senhor, como o texto narrou aqui, o episódio de Marta. Falei da morte física, essa todos passaremos, e falei também da morte espiritual. Nem todos precisam passar por essa e ficar separado de Deus para sempre. Agora, o que me impressiona nesse texto? É que Jesus, o Cristo, Ele pode solucionar a questão da minha morte intelectual, da minha morte existencial, da minha morte física e da minha morte espiritual. Quer dizer, Ele tem verdadeiramente poder e autoridade sobre a morte e qualquer nível. Então a esse eu quero seguir. Então, mais do que nunca, eu quero servir a Jesus. Mais do que nunca, eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. E você devia fazer o mesmo, porque não há ninguém maior do que o Senhor Jesus. Eu já tomei a minha decisão e disse: Jesus é o meu Senhor, e Ele é de fato meu Senhor. Quero servi-lo até o dia que eu partir dessa vida física para a vida eterna. Você deveria fazer o mesmo. Mas lembre-se, é uma questão de inteligência. É uma questão também de não se deixar envolver pelas emoções. É uma verdade. Todos passaremos pela morte física, mas nem todos precisam passar pela morte eterna. Eu já tomei a minha decisão. E pelo que as Escrituras dizem, eu vou encontrar-me com o Senhor qualquer dia desses. E você? Que Deus te abençoe. Jesus é a solução, ou é a solução de Deus para a morte, e especialmente para a sua morte. Que Deus te abençoe. Curvem as suas frontes.